espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Em março de 2020, faremos 21 anos dessa busca, desse constante estudo e desse encontro com vocês que estão nos ouvindo. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Esse programa foi criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Meus amigos, como vocês sabem, hoje é o dia 13 de outubro de 2019, uma linda manhã da primavera brasileira, e aqui estamos para começar mais um programa falando de temas básicos, importantíssimos para a compreensão dessa doutrina tão maravilhosa. E como vocês sabem, estamos estudando como livro principal, o livro básico, o livro Céu e Inferno de Allan Kardec, que veio à luz do mundo no ano de 1865 na cidade de Paris, na França. E estamos tratando daqueles espíritos evocados logo depois de sua morte, agora no capítulo específico daqueles espíritos mais infelizes. E antes de começar o programa, conversava em off aqui com o Luiz, com o Alain e com o André sobre as características dos espíritos nos últimos momentos da sua encarnação e a mudança no grau de consciência tão logo desencarnam. Isso é variável de espírito a espírito, mas são temas, são nuances que merecem ouvir a opinião do Luiz, a opinião do Alain, e a gente formar todo um bate-bola para que possamos entender esse momento tão importante na nossa vida, que é a passagem de um plano para o outro plano. E é baseado nisso, sobre o que os espíritos pensam, o que eles constroem ao longo da vida e a importância de pensarmos do bem, de fazermos o bem, é que trouxe como introdução, antes de começarmos o livro Vinha de Luz, eu estou trazendo temas aqui do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e peço a você que esteja nos ouvindo, compre esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Léon Denis. É um livro maravilhoso, mas precisa ser lido com calma, ser degustado ponto a ponto, página a página. E tentando trazer aí uma ponte, quem sabe uma introdução às discussões que virão daqui a pouco, eu trouxe alguns parágrafos do Léon Denis quando ele fala do pensamento. Porque por vezes não se dá tanta atenção àquilo que se pensa, como se fosse uma energia que passa e fica esquecida. Mas tudo tem o seu registro no éter universal e na nossa própria consciência. Então eu vou passar a leitura. São, acho que, 4 parágrafos que o Léon Denis fala sobre o pensamento. E é interessante que a gente leia com calma, frase a frase, para que você vá somando essas informações e depois ouça os comentários. Escreve Léon Denis: o pensamento é criador. Assim como o pensamento do Eterno projeta sem cessar no espaço os germens dos seres e dos mundos, assim também o do escritor e do orador, do poeta e do artista, faz brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepções, que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a multidão humana. É por isso que a missão dos obreiros do pensamento é ao mesmo tempo grande, temível e sagrada. É grande e sagrada porque o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. É a sua chama que aquece as almas e ilumina os desertos da existência. É temível porque seus efeitos são poderosos tanto para a descida como para a ascensão. Mais cedo ou mais tarde, todo o produto do espírito reverte para o seu autor, com as suas consequências, acarretando-lhe, segundo o caso, o sofrimento ou uma diminuição, uma privação de liberdade ou então satisfações íntimas, uma dilatação, uma elevação do ser. A vida atual é, como se sabe, um simples episódio de nossa longa história, um fragmento da grande cadeia que se desenrola para todos através da imensidade e constantemente recai sobre nós, em brumas ou claridades, o resultado de nossas obras. A alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações de seu pensamento. É isto, na vida do além, sua glória ou sua vergonha. Eu, particularmente, adorei esse texto. E eu li umas 5 vezes, assim, tentando entender a mensagem que ele estava passando. E eu fico pensando e tentando entender que muitas criaturas não dão ao pensamento a importância que deveria ter. Liga naquele modo avião e vai pensando. E vai assim, vai na onda, sem se preocupar. Eu tenho dito sempre que posso que o pensamento é uma força ativa. Precisamos pensar no bem, precisamos falar o bem, precisamos construir em torno de nós uma atmosfera para nós mesmos, uma atmosfera de bondade. Se possível, quem sabe esse ambiente que criamos possa ajudar alguém. Mas não podemos ter essa pretensão de achar que somos alguma coisa e que vamos ajudar um ou outro. Podemos fazer parte de uma contribuição, mas o primeiro beneficiado somos nós mesmos. E ao final da vida, quando desencarnamos, vamos colher exatamente aquilo que pensamos. E muitas vezes pensa-se assim: ah, eu só vou colher aquilo que eu fiz. Na maioria das vezes você colhe aquilo que pensa, porque o que você pensa é vida. É força criadora. Então essa introdução eu achei muito interessante, relacionado à desencarnação do novel que nós vamos falar no livro Céu e Inferno. Por isso, criando essa atmosfera de espiritualidade, eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E com essa introdução do Geraldo, eu lembraria uma frase de Jesus: só de pensardes já estás pecando. Então Jesus foi claro, foi conciso, foi objetivo, foi direto, né? Então, esse pensamento que ele emitiu há 2000 anos atrás está sendo esclarecido pela doutrina espírita, depois de 1900 anos, em função exatamente daquela promessa que ele fez sobre o Consolador, que vos esclareceria todas essas coisas. Então, que nós tenhamos muito cuidado, porque na realidade o pensamento é um hábito, né? Eu cataloguei isso sobre duas formas. Eu cataloguei sobre hálito mental, né? Porque na realidade é o nosso hálito mental, porque ele pode ser cheiroso ou mal cheiroso, né? E ideoplastia, que é um termo usado de uma forma, pelos autores mais científicos, querem se desligar da doutrina, e mostram que realmente aquilo que nós pensamos, nós plasmamos. Então é um assunto realmente muito interessante, mas nós precisamos primeiro entender que nós temos e criamos hábitos. E às vezes nós entramos nesse automático que você colocou, o modo avião, e por nossos hábitos serem ruins, esse modo automático está sempre sintonizando, né, na coisa ruim. Então isso aí, às vezes, nós nos envolvemos com esse tipo de pensamento. Você vê com essa última eleição, depois da eleição, o quanto isso tá em vigor aí na nossa sociedade. Por quê? Se criou assim um duelo, né? E duelo mental, duelo de fake news, duelo de uma porção de coisa ruim, onde um fica falando mal do outro e nós ficamos nessa atmosfera. E você observa aí quanta confusão deu em grupos, em famílias, tudo por causa desses pensamentos emitidos. Então os espíritos são muito claros, muito, muito nítidos nesse sentido. Você identifica o pensamento? Desliga. Se você identificou que aquilo não é de Deus, cai fora, elimina, porque você está passando adiante uma coisa ruim. Então o que nós precisamos na realidade é criar hábitos bons. E quando a gente começar a fazer uma triagem daquilo que nós pensamos e daquilo que nós replicamos, nós começamos então a nos educar. Então o nosso trabalho é exatamente isso, de cada um, é individual. Que a gente classifique os pensamentos que nos chegam e que tome uma atitude no sentido daqueles que nós mandamos para frente ou bloqueamos. Muito bom. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, André. Bom dia a todos os nossos ouvintes pelo nosso aplicativo União Rádio Web. Lembrem de sempre nos ajudar na divulgação. Hoje estamos com algum amigo lá dos Estados Unidos e mais um outro tanto aqui no Brasil, que sempre nos agrada. Deixe suas considerações. Esse texto que o Geraldo acabou de ler, eu já estou preparando para colocar ele no nosso Facebook. Pode colocar lá seu ponto de vista, sua pergunta, seu questionamento. É muito importante esses retornos para a gente e dando uma direção ao nosso programa. Bom, a força do pensamento, né, ela talvez não, é a materialização da nossa vida. Nós, tudo que a gente pretende na vida começa no pensamento. Então, cuidado com aquilo que você pensa, porque aquilo que você pensa, você já tem. Né? Você pensou, você atrai. Você se liga ao plano espiritual por pensamento. Não no próximo sábado, daqui a dois sábados eu vou fazer um seminário em São Pedro sobre mediunidade. Então, seminário pela USP Piracicaba, a intenção o tema é mediunidade sem mistérios. E talvez já fazendo um anúncio do assunto, né? A mediunidade começa no pensamento. Ela é puro pensamento. Porque é onda, emissão de onda, emissão de frequência, é pura física. Eu emito e aquela minha emissão mental encontra os iguais. E esses iguais devolvem o que eu emiti. E se aproximam e convivem comigo. Então, eu começo a vivenciar dentro daquele meio. Por exemplo, na obra do André Luiz, a gente não vou lembrar em qual livro agora, o rapaz era um alcoólatra e ele chegava em casa e ele querendo lutar contra aquela bebida, ainda ele pegava o jornal, mas dali a pouco chegava o amigo espiritual dele no ouvido dele: "Você não vai beber? Você não vai beber?" E ele estava lá lendo o jornal. Aí você fala assim: "Pô, mas ele estava lá concentrado no jornal." Se ele tivesse, ele não percebia o espírito ali. Se ele tivesse uma outra faixa, ele não percebia. Mas ele entra na faixa do espírito, para o jornal de lado, vai pegar um copo de bebida e bebe. Então, assim, a sintonia que o pensamento nos coloca é a sintonia que está nele. O que o Luiz acabou de falar, faz uma higiene mental de pensamento, né? Você começou a pensar alguma coisa que não é do bem, que não é para criar, que não é para fazer o bem, muda o foco, muda a sintonia. Não é uma coisa que você vai conseguir fazer amanhã, fala assim, a partir de hoje eu não penso mais besteira. É impossível, porque a gente pensa ligado às nossas emoções. Então, conforme a gente se emociona, a gente vai pensando e pensa mal de um e pensa mal do outro. Essa linha de influência mental é essencial para a vida e para a prática mediúnica também. Eu vou aproveitar, eu vou fazer uma pergunta para o Luiz, mas vou perguntar para o Alan, já que ele citou. Alan, o público que está nos ouvindo e para nós também, vou dividir a pergunta em duas etapas. É mais importante o pensamento ou a ação? Considerando o seguinte, muitas pessoas não cometem grandes equívocos durante a vida, levam aquela vida morna, mas o pensamento está a mil por hora pensando um monte de coisa que não deve. Para o público, para a sociedade, ele é um indivíduo normal. Ele está dentro de um padrão que todos aceitam. Aceitável. Mas quando desencarna, ele se vê, por exemplo, numa zona umbralina, como eu já soube de pessoas que, entre nós, eram pessoas maravilhosas, tidas e respeitadas, e um, dois ou três médios, ao perceberem ela depois da desencarnação, viram ela no umbral. E isso foi um choque que até hoje ninguém consegue entender, que era uma pessoa que estava sempre muito próxima do Chico. Então eu digo a você, às vezes a atitude é importante, claro que é, óbvio que é, mas o pensamento, como você colocaria isso na balança? Ah, o pensamento é 10, a ação é 1. É assim, pensamento é 10, a ação é 1. Eu estou dando um número, assim, não, é muito mais importante o pensamento, porque a polidez a gente pode adquirir. Eu posso ser uma pessoa muito bem aceita em qualquer lugar. Nossa, corretíssima. Mas na minha cabeça eu vou olhando para cada cidadão e vou pensando só besteira, né? Eu tô ali sendo recebido numa casa e eu fazendo toda aquela cordialidade que manda o figurino, tô sorrindo, conversando, ali me expandindo. A hora que eu olho assim, nossa, mas esse aqui é um tranqueiro, aquele lá é um perturbado. O que que tá valendo mais? O que que tá impregnando no meu psiquismo? É o que eu tô fazendo ali ou é o que eu tô pensando? Então, a importância é muito maior do pensamento. Já. E pegando carona nessa sua explicação, o Luiz, na primeira fala dele, ele falou sobre ideoplastia, que é um assunto, para mim, fascinante, fascinante. Luiz, em rápidas palavras, o que, que é a ideoplastia e quais as suas consequências, boas ou más? Olha, uma coisa que é muito comum, as mulheres sentem muito, quando elas chegam num determinado ambiente, num determinado círculo, elas sentem mal pelo olhar de alguém. Isso é muito mais comum do que se imagina, de homens que têm desejos, né, e fazem fantasias mentais. E as mulheres sentem isso muito mais intensamente do que você possa imaginar. Elas não sabem por quê, mas ela se sente mal. E outra coisa, identificam a origem daquele pensamento. É dali. É isso aí. Entendeu? Ela se sente mal perante aquele indivíduo e ela procura se afastar, ela procura eliminar. Então, o pensamento, na realidade, ele é a causa. É ele que gera o efeito. Então, se você elimina a causa, você elimina o efeito. Entendeu? Então, o efeito é uma consequência da ação do pensamento. Então você observa que tudo aquilo que nós pensamos, nós plasmamos. E aquilo tem um efeito. Uma consequência. Porque aquilo vai através de ondas, ela atinge o outro e ele sente os efeitos daquilo. E isso aí é uma das coisas mais perigosas que tem, porque quando você sente esse efeito, normalmente a nossa reação é de medo. E aí a gente sente aquela repulsa e isso é um perigo. Porque o medo passa a atrair. Então, quando Jesus nos disse vigiai e orai, ele nos alertou exatamente isso. Não sinta medo. Faça uma prece, né, e emitindo vibrações para que aquele fulcro emissor seja neutralizado pela prece. Porque a prece combate, mas o medo atrai. Você observa quantas e quantas vezes você já cansou de caracterizar isso. Você está numa calçada, tem um cara assim com um aspecto ameaçador lá do outro lado da calçada, você sente o medo, ele passa para a sua calçada. Sim. Você atrai, entende? É uma coisa que as pessoas fazem de uma forma inconsciente, mas é uma onda. Ele tinha uma intenção que você detectou e o medo fez como que sugou. Quer dizer, opa, ele está com medo, é a minha hora. Muito interessante, começamos muito bem. Agora estamos preparados para começar o primeiro bloco, sem antes fazer a prece na voz da Terezinha Oliveira. Essa linda prece, agora estamos preparados para começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, com Alain Diniz Souza. A luz segue sempre. Lição número 9 do livro Vinha de Luz. Começa com uma citação de Lucas, no seu capítulo 24, versículo 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. E Emmanuel comenta: a perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina, invisível ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões, aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. é que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Lição bonita, né? Muito, muito profunda. E o Emmanuel fala, né? Semeia e passa, né? Porque realmente a gente às vezes fica impressionado com o número de pessoas que não são sensíveis a certas informações, a certos fatos, mas é isso aí. A verdade, ela vai em frente. Ela alcança aqueles que têm capacidade de captar e vai servir aqueles que captam. Aqueles que não se sintonizam, ela segue. Né? E você vê, durante a história, aliás, eu acho que a gente só ouve isso, né? Tantos personagens que exemplificaram, falaram, contestaram, vivenciaram e foram eliminados, né? como bandidos, como o próprio Cristo, né? Foi exterminado fisicamente, como se aquilo eliminasse a verdade, a emissão. E na realidade nós eliminamos e combatemos o físico que está expressando aquela luz, aquela verdade. Mas nós não combatemos a verdade, porque a verdade segue sempre, ela está sempre viva, né? Então os espíritos colocaram, né, que se os homens contestassem, se os ônibus queimassem todos, os espíritos se manifestariam pelas pedras, né? Então não existe condições de você segurar, você conter a verdade. A verdade, ela vai se expressar sempre e ela vai sempre se manifestar, até porque sempre tem aquelas pessoas que estão sintonizadas com essa verdade, com essa luz, e elas vão replicar. A luz vai replicando com relação àqueles que têm condições de replicar, têm condições de passar adiante. Então isso aí é uma informação muito interessante para a gente se acostumar e parar com esse negócio de se desanimar, né? Às vezes você é espírita, mas a sua família não é, né? Vai chegar o momento que aqueles elementos vão ter contato com isso e vai seguir em frente. Você tenta, né? Eu cansei já de repetir aqui. Eu tenho uma irmã que é muito inteligente, eu botei o livro do André Luiz na mão, ela leu uma página e devolveu, porque ela viu a claridade que aquilo tinha, mas ela sabia que com aquela claridade ela não continuaria fazendo aquilo que ela fazia. Então ela não queria saber. Ela preferia se manter no escuro para ficar à vontade com aquilo que ela fazia. E ela estava certa. Se ela optou por fazer aquilo que ela, diante da luz, viu que não era legal, ela quer continuar fazendo, não pode. Eu não posso ficar fazendo uma coisa com a lanterna em cima. Agora, isso é o nosso desejo, é a vontade, é o nosso pensamento. Agora, chega um momento em que o cadinho da dor, né, nos faz pensar. E aí não tem jeito. Aí a gente trinca e se depara com a realidade que é fatal. Não tem. É só questão de tempo. É uma lição muito séria, né? Porque tem lições que são amenas, né? Essa é séria, né? Essa é uma lição séria demais. A luz segue sempre. Quando eu brinco muito no meu trabalho com clientes, né? Que você pode escolher a luz ou a escuridão. Nas duas você segue. Você pode ser da luz ou da escuridão. A escuridão, ela tem os seus atributos e dá para viver escolhendo a escuridão. Só que, logicamente, terão as consequências. Da mesma forma, na luz. Agora, não é porque você escolhe viver pela luz que tudo na sua vida vai ser harmonia. É, porque esse é um grande engano, sabe? É, eu lembro de um rapaz que chegou para mim e falou assim: Alain, hoje é meu último dia aqui no Centro Espírita. Eu falei: último dia? Por que? Você está mudando? Eu pensei que ele ia para outra cidade, né? Ele falou: não, é o último dia de espiritismo mesmo. Eu falei: ah, é? Por quê? Não, porque há 3 meses atrás eu pisei aqui pela primeira vez. E eu falei assim: se esse negócio de espiritismo é sério, eu dou 90 dias para mudar minha vida. É uma ordem. É uma ordem. E como não mudou, por sinal, tá até pior. Fica pior mesmo. Eu vou sair. Aí eu olhei para ele assim, com uma compaixão, né? Dá vontade de abraçar ele, fala: meu querido, você está escolhendo o caminho errado. Mas tem jeito de mudar o pensamento do cidadão desse? Não tem, né? Ele tem que ir para a experiência dele, né? Então é assim, a gente não pode barganhar com a luz. Não é porque eu estou na luz que eu vou ter méritos diferentes de os outros que escolheram a escuridão. Porque às vezes eu vou estar na luz e vou estar vendo gente na escuridão cheio de dinheiro, de ostentação, uma vida de festas, de viagens, e eu vou falar assim: nossa, que inveja, pronto, fui para a escuridão junto com ele. Então é uma escolha. Agora, o que a mensagem nos deixa claro é que a luz segue sempre, com você ou sem você. Era bom você falar assim: quero ir junto. E lembre que a luz, ela vai a 300 mil quilômetros por segundo. Ela é forte, veloz, ela atinge a escuridão. Veja só que a luz é o que desfaz a escuridão, né? A luz, porque a escuridão é uma ausência de luz. A partir do momento que a luz se faz ali, acabou a escuridão. Então, que a gente acabe com as escuridões dos nossos cérebros ainda um tanto quanto antiquados e permita que a luz ecoe, reverbere e que tudo ilumine. E não se esquecendo, né, Geraldo, que a luz se fará, não hoje, mas amanhã, para mim novamente. Ela volta, né? É a misericórdia. Isso, exatamente. Não estou abandonado. No texto, Luiz e Alain, Emmanuel, sempre professor, Ele utiliza umas imagens que, para mim, são muito fortes, em que ele diz que, após a crucificação do mestre, uma romaria de mulheres foram lá e ele parece estabelecer uma ponte com aqueles indivíduos que estão sempre juntos, próximos, mas existem poucos Pedros que procuram estudar e viver a verdade. Então, existe toda uma romaria, mas dessa romaria, 1, 2, 3 ou 4 é que de fato buscam a verdade. Uma vez desencarnado, vou dizer uma média, né? Nem todos, evidentemente, mas uma média de espíritos ganha consciência dos grandes equívocos que cometeu, dos grandes erros, talvez até repetitivos, quer dizer, de novo você caiu no mesmo buraco, de novo. Então, cuidado com isso, cuidado com aquilo, você vai ter a prova, você vai, é perigoso cair de novo. Aí ele fala ali: o indivíduo reencarna e chega aqui, fica preso ao efêmero. Quer dizer, de novo cai no mesmo buraco. Por quê? É o que a gente vive falando aqui a respeito da doutrina. Nós não podemos esperar morrer para acreditar que nós somos imortais. Você cansa de se deparar com espíritos que perdem o corpo físico e viram que não morreu. Isso é uma realidade. Isso aí não tem como fugir. Você pode até ficar enrolando, que nem aquele personagem de A Vida Continua, e depois de 2 anos, assim, ó, eu desconfio, né? Você pode ficar sonhando, mas a realidade é nua e crua. Então, o grande ponto que nós temos que entender, se hoje a doutrina espírita não me move ainda para mudança de comportamento, para uma tomada de atitude perante o tesouro que a traça rói e o tesouro que a traça não rói, é porque eu não adquiri convicção. Então, como eu não adquiri convicção, eu preciso estudar mais, eu preciso perguntar, eu preciso questionar, eu preciso ver se é verdade. O Kardec foi muito claro. Às vezes, é melhor você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Você aceitou a mentira, você fica abraçadinho com a ilusão. Agora, se você duvidou, daqui a pouco a verdade passa de novo na tua frente. Então nós precisamos ter certeza que a vida continua. Porque aí, você não mudar, aí é uma questão até de burrice. É porque como é que você pode ficar cultivando um tesouro que a traça rói? Ficou provado para você. Então você veja que a doutrina e o evangelho, elas estão aliadas de forma permanente. Na passagem anterior, se nós formos levando a coisa só doutrinariamente, às vezes talvez a gente não encontre. Agora, de posse do evangelho também, a gente faz uma reflexão e vê que a coisa se alia. O evangelho de Jesus é muito claro e muito convincente. Então nós precisamos estudar essas duas pernas da coisa para compreender, e nós temos que questionarmos: por que eu não mudo a minha atitude? Se eu não mudo a minha atitude, é porque alguma dúvida eu tenho. Porque não é impossível que uma pessoa que tenha certeza que eu sou um espírito imortal e que eu não vou levar nada da matéria aqui, eu fico preocupado o resto da vida com a minha herança. É muito discurso. É muito discurso. E pouco fato. E quando você observa que a pessoa se convenceu, a atitude dela é diferente. Ela muda. Ela muda. Ela muda. Senão, ela faz como a minha esposa me sugeriu. Ah, já que eu tenho simpósio à tarde, o programa Visão Espírita, hoje eu tenho um compromisso, eu não quero. Agora, quando você gosta, você, se você puder, você vai estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Porque aquilo te atrai. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu pensamento. Muito bem, meus amigos, estamos na União Rádio Web de Piracicaba e você pode ouvir o programa Visão Espírita não só pela internet, como pelo aplicativo no seu celular. Baixe o aplicativo, aquele aplicativo do ícone azul. É a primeira rádio espírita de nossa região, 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita, de todos os domingos, transmitido exclusivamente pela União Rádio Web de Piracicaba. Muito bem, meus amigos, agora estamos preparados para começar o segundo bloco. Então, observem, lá no livro Leon Denis, falando sobre o pensamento. No livro Vinha de Luz, a luz segue sempre. E agora estamos aqui no livro Céu e Inferno, Espíritos Sofredores, Evocação. E temos aqui a evocação dos espíritos mais infelizes. É um texto até pequeno, é de uma página, que eu passo a ler. E depois Luiz e Alan fazem os comentários e a gente conversa todos juntos aqui. Esse espírito se identifica com o nome de Novel. E tem uma observação de Kardec que ele fala: o espírito dirige-se ao médium que em vida o conhecera. Então o médium está lá, ele fica incorporado e tem essa manifestação do espírito. Abre aspas, agora é o espírito se manifestando, esse novel. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi, por si, uma rude angústia. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso, procurava o corpo, estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhante. Procurava fugir a essa influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Os espíritos luminosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma ventura a que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim ou por sobre a terra a que me chumbava. Eu via agitarem-se os humanos cuja ignorância invejava, toda uma ordem de sensações desconhecidas ou antes reencontradas invadiram-me simultaneamente, como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada. Franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais nem os esplendores celestes pudessem calmar um instante a dor acerba da consciência, nem o pavor causado pela revelação da eternidade. Pode um mortal pré-julgar as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com remoques, desprezando os humanos cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Chamaste-me, finalmente, e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias, a verdade impôs-se-me. Orei. Deus ouviu-me, revelou-se-me por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça. E vem assinado Novel. Então essa é uma autobiografia curta, uma descrição do momento final da vida, do momento da morte e dos primeiros momentos depois da morte, descrevendo parte de sua personalidade transitória, das surpresas, entre aspas, que não são tão surpresas, que o esperavam depois da morte, revelando que ele era um espírito sofredor, mas que em pouco tempo ele ganhou um grau de consciência que feriu o seu âmago no íntimo. E num lampejo de consciência, ele abarca várias condutas do passado e ele tem uma noção um pouco mais clara do porquê errou, de onde não deveria ter feito ou deveria ter feito aquilo. Então, eu gostaria de ouvir Luiz e Alain sobre essa mensagem do Novel. Depois de quantos dias que você disse que ele se comunicou? Em geral, são sim, de 1 a 10 dias, 15 dias. Isso aí foi um tempo. Foi um tempo. Foi um tempo, porque tudo que ele descreve, ele inclusive ele menciona que não faz ideia do tempo. Que, né? É. Então, eu diria o seguinte, ele relata o relato de uma alma culpada, né? Então, ele relata todo o drama que se passou. Agora, não foi 10 dias, não. Entende? Mais, né? Isso. Então, isso aí está nos fatos que Kardec disse. Rejeita, né? Porque não condiz com tudo aquilo que a gente conhece da manifestação dos espíritos inferiores, né? E do tempo de manifestação, do tempo de comunicação, né? Então ele relata, realmente ele relata com todas as letras todo o sofrimento que se sente quando se depara com a verdade, com a luz. Agora, o tempo realmente deve ter sido um tempo bem, bem grande para ele poder ter condições de vir e se comunicar. Dessa maneira, mesmo sendo um espírito que tinha uma certa perturbação. Porque você vê que o relato dele é todo de forma consciente. Entende? E você vê que ele tem muita coisa que ele relata e que não corresponde a uma realidade. Por exemplo? Vou falar. Ele fala que ele vê os pecados dele, os erros dele, até de reencarnações passadas. Isso pode ter sido uma impressão que ele teve. Porque todos os relatos nesse sentido é que a gente faz mais ou menos uma revisão dessa existência. Da última. Isso, é como se passasse um filminho de tudo que você vivenciou nessa existência. E isso aí, inclusive, faz sentido, porque está tudo registrado no cérebro material e como se você estivesse rebobinando para arquivar no perispírito. Entende? Quer dizer, são coisas que ele acha que eram de outra existência, mas não é. Ele pode estar repetindo nessa o que fez em outras, alguma coisa assim. Então, eu veria com certa reserva o relato desse espírito. Eu acho que a gente... Você leu para frente depois? Não. Aí eu... Não, né? Não. Mas então, na certa, Kardec explicar lá na frente. Eu tive aqui a oportunidade agora, enquanto o Luiz estava comentando, de ler para frente. Então, primeiro, nós temos que lembrar que Kardec estava fazendo aí um material para nos mostrar o que espera um espírito feliz, um espírito infeliz, um espírito sofredor. Ele está fazendo um manual, vamos falar assim. Então ele precisava de exemplos. E ele evoca esse moço. Esse moço era um moço rico, gozava de larga e exclusivamente da vida material. Embora inteligente, a despreocupação com as coisas sérias constituiu o fundo do seu caráter. Ele morreu numa queda de carro num passeio. Isso está na frente. Ele morre na queda de um carro. E ele é evocado alguns dias após a morte por um médium que o conhecia indiretamente. E deu sucessivamente as comunicações seguintes. Então ele vem dando as comunicações. 8 de março dá uma comunicação, 18 de março, 6 de abril, 11 de maio, 8 de junho. E até nesse momento ele vai falando assim que... Ele pede, inclusive, que rezem junto ao seu corpo. Mas não, isso aqui não é o Auguste Michel? Não é o que está falando. Porque assim, é o novel, né? O espírito novel, né? Que eu estou olhando aqui na Wikipédia, na Kardecpédia aqui, e ele não mudou o nome aqui. É verdade. Esse novel é o que... Aí depois tem um outro espírito chamado Auguste Michel. Que é uma batida, outra história, tá certo, né? Desculpe, eu mas você está certo. Qual é o comentário que Kardec faz? Não, Kardec vai fazer no final só. Não tem comentário. Não tem comentário. Ele só está falando... Acho que ele colocou o fato ali, né? Ele só está descrevendo... O que ele recebeu. O que ele recebeu e ele está falando assim... Tá vendo? Olha que situação, né? Um cara que tinha tudo para aproveitar a vida... E morre dessa forma, terrível. E aqui ele está dando um recado, né? A pessoa que acha que depois da morte se alivia do que fazia em vida, está muito enganado, né? Está muito enganado. Ele não vai gozar de nada. Ele ainda está muito apegado a esses problemas do corpo físico, né? O que eu acho interessante que o Luiz destacou e que fez uma crítica, e eu acho que tem razão, Luiz, assim, devemos ter uma visão crítica, não é aquela crítica ácida, mas a crítica assim, essa é a opinião do espírito, essa foi a visão dele, foi o entendimento dele, pode até ter muita verdade aqui. E outra coisa, Geraldo, que eu estava lembrando, assim, às vezes não é o espírito que se comunica, é alguém que se comunica... Representando. Isso, descrevendo, né, tudo aquilo que aquele espírito... Eu acho que é a hipótese mais provável. Entendeu? É um espírito descrevendo tudo aquilo que ele sentiu. Nós cansamos de ver isso, de espíritos que colocam aquilo que aquele espírito está sentindo como fazendo uma descrição. Porque está tudo muito organizado. Isso aí. Quem relatou é um espírito lúcido. e relata uma coisa de um espírito que está sofrendo terrivelmente. Isso é uma hipótese que você tem, uma hipótese que você considera lógica. Isso, exatamente. Hipótese doutrinária. Uma hipótese doutrinária. Porque, pela média das evocações que a gente tem aqui, são médias assim, uma semana, 10 dias, tem até um mês, 2 meses, mas nunca é 1 ano, 2 anos. São evocações relativamente rápidas. E como eu disse com vocês em off antes do programa, o que me chamou um pouco a atenção era o ganho de lucidez tão rápido, né? Quer dizer... Geraldo, está me ocorrendo uma outra coisa aqui também, que nós temos que pensar. Não existe comunicação de vivos? Sim. Como existe, deve existir, comunicação de pessoas que não se desligaram ainda. Ele está preso ao corpo. Está preso ao corpo. É como se estivesse vivo. Talvez ele não tenha toda a consciência do acontecido com ele. Eu acho que isso aí foi... Isso aqui não foi um pensamento meu, não é coisa, eu acho que veio de cima. Porque realmente, se um vivo pode se comunicar, por que um morto que não se desligou não pode? Claro que pode. Então, é interessante assim, a gente tem que ler, não é engolir o pacote fechado, né? Não, exatamente. Pensa, raciocina, você tem que ver, né? O que é plausível, mas vamos em frente que o Kardec deve mencionar alguma coisa lá na frente. Aqui, aí ele vai... Eu fui procurar, não. Ele vai entrar num outro espírito, e aí assim, ele faz comentários de cada comunicação em si. Aí ele vai falar agora o próximo Auguste Michel, depois exprobrações de um boêmio, e ele faz comentários da última comunicação. Entendi. O que me chamou a atenção... aí ele não comentou nada. Não, não comentou nada. E aí, o que eu tentei fazer uma ponte, Luiz, eu peguei lá do Leon Denis o pensamento, que é criativo. O quanto o pensamento desse espírito contribuiu para esse estado dele neste momento do desencarne. E ali, o que o Alan leu, a luz segue sempre. Quer dizer, ele certamente recebeu oportunidade, recebeu orientações, veio livro, veio orientação, um deu uma opinião, outro deu outra, mas mesmo com tudo isso, ele se descreve como um espírito sofredor. E aí eu fiz aquele comentário que eu tentei linkar uma coisa com a outra. Antes de encarnar, você tem a consciência dos seus erros, olha, não cai aqui, e o indivíduo vem, fica preso ao efêmero e cai no mesmo buraco. O espírito chega, você caiu de novo no mesmo lugar, né? Geraldo, eu repito muito isso. Você cursou o ginásio. Né? E aí, se você teve a experiência que eu tive de rodar. Eu reprovei na sétima série. Exatamente. Aí você sente o que é você começar um novo ano com tudo neguinho novo e teus amigos lá na frente. Isso aí é um retrato de uma reencarnação perdida. Isso é um retrato fiel de uma reencarnação perdida. A gente se arrepende das besteiras que ficou fazendo o ano todo e não passou de ano. E uma coisa, Alan, que eu gostaria que, se você puder comentar, eu gosto de pegar detalhes. Aqui ele está falando de evocação. Mas no começo da mensagem, Kardec escreve: o espírito dirige-se ao médium que em vida o conhecera. Então dá a impressão que foi o espírito que buscou o médium. O médium se sensibilizou e falou: eu estou aqui, eu quero falar, eu quero escrever. Então, mesmo o espírito sofredor nessas circunstâncias, ele tem essa liberdade de ir, de buscar, de provocar uma comunicação? Não. Provavelmente, no caso, ele teve um acompanhamento, como o Luiz falou, de um mentor que está ali. Alguém o conduziu. Provavelmente, às vezes, até o mentor do trabalho do Allan Kardec mesmo, né, que ele ficaria assim mais ligado ao que ele precisava. Então, por exemplo, assim, ó, pô, agora o Kardec vai colocar dos sofredores, vamos ficar ligado aí, qual o espírito? Vamos pegar esse aqui, ó, ele morreu agora, aí vamos chamar ele. Mas ele não está em condições. Não, mas traga ele aqui, vamos ver o que ele pensa e a gente vai editando, vamos descrever o que ele está pensando. Então, lembre que é um trabalho que está acima daquele espírito, tá por ordem de trazer uma informação para a gente. O importante do Kardec é relatar a situação. Ninguém fica jogado no mundo espiritual, assim, perdido, sem nada. Sempre tem alguém tentando ajudar. Não, a palavra é errante, né? Errante. Fica errante, fica vagando, sim. Com o pensamento. Não é um... Lembre que depois de desencarnar, nós não temos mais CEP. Nós estamos onde o nosso pensamento nos coloca. Mas então, mesmo esses errantes são ajudados. Não necessariamente. Eles ficam ali até eles vibrarem numa sintonia de merecimento. A ajuda vem após uma prece. Lembra após uma melhorada. Castelo Branco. Ficou 70 anos, Camilo, e foi ajudado na hora que sentiu a solidão. Ele precisa arrepender. Daí ele o é ajudado. O espiritual deixa chegar no fundo do poço, o que as mães não fazem. É. Numa frase, Luiz e Alain, para a gente finalizar esse texto, o que, que esse texto de hoje que eu li tem como ensinamento? A realidade de aquele que não andou na linha, ao se deparar com a verdade no desencarne, enxergar. Porque isso é uma coisa que não tem como não enxergar. A hora que você se vê sem o corpo, aí você acredita que realmente você continua vivo sem ter corpo físico. E aí você... É a realidade. Entende? Não tem o que não enxergar. Alain? Fica para mim uma autorreflexão. É o que eu estou fazendo com o meu pensamento. Autovigilância. Será que eu consigo me manter fino nessa sintonia? Quanto que eu desvio do meu pensamento durante um dia? Quanto que as atribulações da vida me tiram disso? Por exemplo, eu falo sempre que a prova do dinheiro é pior do que a prova da pobreza. Porque a da pobreza, o cara... Na pior hipótese, ele tem que se virar para ganhar o dinheiro dele, ele rala, ele trabalha o dia inteiro, ele se mata. Às vezes ele não tem tempo de pensar besteira, ele tem que produzir dinheiro para viver, para comer. O rico, ele está mais distraído. Mas se alguém chega e você, Alain, como é que eu faço para ter uma boa vigilância? O que, que eu tenho que fazer? Aí você tem que se alimentar de boas coisas. Então, ler bons livros, assistir bons filmes, ter bons amigos, boas conversas. Então, é uma mudança completa de vida. Se você, por exemplo, eu quero ter bons pensamentos, mas eu vivo com aqueles meus amigos perturbados o dia inteiro. Aí eu entro naqueles grupos do WhatsApp que só manda pornografia, que só manda abobrinha, que só manda umas piadinhas idiota. Então, sai dessas porcarias, mas é uma escolha. Isso é muito verdade, Alain. Eu, no meu consultório, eu sou gastroenterologista, cirurgião, mas vira e mexe, vem pacientes com problemas variados e entre eles aqueles viciados em cocaína. O primeiro, não é conselho, orientação que eu dou é se afaste do ambiente das pessoas que usam. Claro. É o primeiro passo. Sintonia. Se você vai... Não, eu parei de usar cocaína, mas eu vou ficar junto com o meu amigo que usa. Não, não vai dar certo. Então, se o cara está aqui, você vai lá, na outra ponta. Se não, Geraldo, tem você uma vai outra... Eu, quando parei de fumar, eu, em vez de fumar, de fugir do cheiro do cigarro, que é para... Eu chegava para as pessoas que estavam fumando, cheirava o cigarro, e dizia, não quero você. Quem manda sou eu. É tratamento de choque. Afrontava. Isso aí. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 28 minutos. Vamos lembrar que o programa Visão Espírita tem um custo e que a gente precisa muito do seu apoio, da sua ajuda, para que a gente possa manter. Toda semana o Luiz fala do nosso saldo, dos gastos, dos custos. Então aqui toda semana a gente repete. Se você puder fazer um depósito identificado, nos ajuda muito a manter esse programa que está caminhando para 21 anos de divulgação. Começou lá atrás com o Edson Evangelista, lá na Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, agora nós estamos na União Rádio Web de Piracicaba. Então, se você puder, se você está curtindo o programa, gostando, divulgue para os seus amigos e faça um depósito identificado numa dessas contas. A conta de preferência é o Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141870, dígito 0. Vou repetir, agência 5004, Sicoob, conta corrente 141870, dígito 0, CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. E outras duas contas do Luiz Pessoa, aqui de Piracicaba, o Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 0. O saldo no dia 10 era R$4.679,24. Eu dei o número errado, 71850, dígito 4. Vamos lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Luiz, qual é a surpresa de hoje? Muito gostosa. Para nos acalentar. Como é surpresa, não vou anunciar. Levo a vida em serenata, somente a cantar. Quem não me conhece tem a impressão de que sou tão feliz, mas não é isso, não, não, não, não. Se eu canto em serenata, é para não chorar. Ninguém sabe a dor que sinto dentro de mim. Ninguém sabe por que eu vivo tão triste assim. Se eu fosse realmente muito feliz, não chorava quando eu canto, nem cantava para abafar meu pranto. Canto em serenata, é para não chorar. Ninguém sabe a dor que sinto dentro de mim. Ninguém sabe por que eu vivo tão triste assim. Se eu fosse realmente muito feliz, não chorava quando eu canto, nem cantava para abafar meu pranto. Olá, meus amigos, estamos com essa bonita música de Agostinho dos Santos. Eu estava falando aqui que o Agostinho dos Santos tinha uma voz muito melodiosa, um cantor maravilhoso e que desencarnou naquele acidente da Varig em 1960, no aeroporto de Orly, na França, em que a Leila Diniz também desencarnou. E que música é essa, Luiz? Serenata, né? Serenata. Serenata Suburbana. Faz parte dos grandes cantores da música brasileira e que a gente lembra sempre com muito carinho e respeito. Que têm bom gosto pela bom música, gosto, né? É. Sempre muito calma a música dele, isso. Não era agitada, né? Ainda bem que sou eu que trago, né, Alan? Existe um amor eterno, André Sanson, Luiz Pessoa Guimarães. Vão reencarnar pai e filho na próxima. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui no programa Visão Espírita ao vivo. Isso daí realmente a gente tem que treinar essas coisas. Mas muito bem, meus amigos, estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. O Luiz, o Alan sempre destaca, muito importante essa obra da Terezinha para o estudo continuado, para o estudo com jovens, para abrirmos os centros espíritas, mostrando aonde a doutrina espírita alcança. E essa coleção de livros é muito interessante, não só por trazer informações muitas vezes novas, mas para mostrar a abrangência da doutrina espírita, onde chega, o que devemos buscar e estudar. E estamos lendo o sexto volume da sua coleção. Mais um pouquinho nós vamos acabar e vamos começar o sétimo volume, que são orientação mediúnica. Estamos encerrando aqui, quase encerrando esse livro, no momento em que Jesus foi crucificado, no momento em que ele já desencarnou, em que ele desapareceu do seu túmulo e que ele vai começar a se manifestar aos seus discípulos. Ele desencarnou em Jerusalém e começou a surgir manifestações, não só em Jerusalém, como nas cidades próximas a Jerusalém, como tinha uma cidade chamada Emaús, que era uma cidade próxima a Jerusalém, em que após a crucificação, alguns dos discípulos para lá se dirigem. E aí, nesse momento, nós vamos ler, vocês vão entender. Então, vamos começar a leitura do livro da Teresinha, em que ela descreve como sendo os discípulos no caminho de Emaús. Isso está registrado em Lucas, em Mateus. Voltando ao fio da narrativa, veremos que na tarde daquele mesmo dia, domingo, então Jesus foi crucificado na sexta, dois dos discípulos estavam de caminho para Emaús, aldeia a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, quando o próprio Jesus se aproximou e caminhou ao lado deles, sem que o reconhecessem. Lá na frente eu vou novamente pedir ao Luiz que explique o porquê que não o reconheceram. Tendo perguntado, então, dois discípulos estão andando, Jesus se aproxima deles, não é reconhecido, e Jesus pergunta: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Parando e entristecidos, um deles, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E Jesus responde: quais? E eles continuam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a Teresinha faz uma observação que essa frase de Cleopas, eles falam de Jesus como homem e como se ele fosse um porta-voz. E aí a narrativa continua. O Cleopas falando: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não nos viram. E Jesus replica: ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contavam em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de seguir adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Aí a Teresinha: Jesus acedeu, entrou com eles, e quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E a Teresinha coloca entre parênteses: a materialização se desfez. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 10. Judas já se suicidara e Tomé não estava, e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão, mas também a estes dois, eles não deram crédito. Então, com essa narrativa, existem muitas perguntas, mas é curioso assim, Jesus se materializar a dois discípulos e não ser reconhecido. Por quê? Pelo relato, aí eu classificaria essa aparição de Jesus como uma gênere, né? Então você observa que ele caminhou com eles, ficou um período, e a gênere tem essa característica, né? É uma aparição temporária com todos os aspectos do real. E o que se relata é que as agêneres, eles têm assim um aspecto assim, pálido. É uma palidez. Dos relatos que eu já li, eles relatam isso, uma palidez. Já comentei aqui que Jesus foi o espírito mais elevado que habitou entre nós. O nosso corpo, ele foi desenvolvido para uma classe de espíritos, né? E nascem alguns missionários. E você há de convir que esse o aspecto desse corpo, daí do grotesco para a sublimidade, ele tem um limite, né? Então, eu acho que Jesus se encarnou, reencarnou, mas o corpo não pôde revelar toda a sua resplandecência. Representar ele fielmente, né? E ao passo que, numa gênere, ele poderia ter esse aspecto mais amplo que diferenciava do corpo físico, né? Uma coisa mais completa, uma coisa mais assim. Então, realmente, o que assusta é o aspecto de o Evangelho ter sido claro sobre a volta de Jesus, sobre o seu sacrifício, sobre tudo. Jesus ter dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Eu acho que eles tinham que estar mais ligados, entendeu? Que nem as mulheres. As mulheres, deu os 3 dias, foram lá. Foram taxativas, né? E eles assim estão deixando o negócio rolar muito... solto. Muito solto. Qualquer cara com mínima aparência, eu acho que caberia mais assim. Eles dizem, não é você o Jesus, né? Com uma aparência mínima dele. Por quê? Por causa daquela expectativa e tá aguardando aquilo. Mas parece assim que eles estavam mais desanimados e já não acreditavam muito que aquilo ia acontecer. Então, a situação deles se revela mais assim, de pessoas que já não estavam mais acreditando que aquilo realmente fosse acontecer, de dúvida, e não de crença, como as mulheres, que foram muito mais diretas, muito mais objetivas. Alan, eu gosto de algumas coisas interessantes no texto, não sei se você vai abordar ou não. É interessante que Jesus caminha com eles e chega um momento que Jesus tem a intenção de seguir um outro caminho. E eles pedem, fica conosco. Ele abre mão do seu caminho e fica com eles. Não tem aí também embutido alguma lição? Eu pensei nessa frase quando você estava lendo o texto, foi a frase que mais me chamou a atenção. Engraçado, interessante. Eu fiquei pensando... o que será que Jesus queria naquele momento, né? Porque ele faz menção de ir para outro caminho, né? O meu caminho é outro. Eu vou dar uma gorjeta para vocês aí. Eu vou ficar com vocês hoje aí. Mas não é bem o que eu queria fazer, não. Né? A gente não vai saber nunca, né, Geraldo? Mas é interessante. Eu fiquei pensando nisso também. Eu falei, o que será, né? E também tem um aspecto, né? Esses caras ainda não me conheceram? Deixa eu cair fora daqui. 3 anos morando com esses caras aí, vivendo com eles dia e noite, eles não entenderam que sou eu e ainda não me reconhecem agora? Ah, vá, bando de... Esgotou a chance, vai. Bando de farofeiro, pode ser alguma coisa assim. Mas daí ele fala assim, vou tentar dar mais uma chance para eles, quem sabe? Eles, porque a lição, lembra que a lição principal de Jesus era da vida que continuava após a morte do corpo físico. É, essa era a lição principal. Além do amor que ele veio nos exemplificar, a lição principal era: a vida continua. Então, ele tinha, naquela hora ele falou assim: bom, se eu não fazer esses perturbados perceber que sou eu, a lição não foi aprendida. Então, eu vou ficar com eles hoje à noite, vou falar um pouquinho com eles para ver se, quem sabe, né? Eu dando umas dicas. Alan, doutrinariamente, a gente vê o seguinte, através de relatos de médiums, de evidência, que fulano desencarna. Algumas vezes, ao aparecer aos seus parentes ou médiums, eles se mostram tais quais foram. Mas muitas vezes eles aparecem diferentes. Por exemplo, eu tenho uma irmã que ela tem sonhos de desdobramentos impressionantes. E o meu irmão desencarnou de leucemia em 2002. E quando desencarnou, estava careca por conta da quimioterapia, de um monte de coisas. E não só dele, mas também, se eu vou ficar falando aqui, fica falando a tarde inteira. Mas toda vez que ela o vê sempre muito mais jovem. Então já é uma mudança. Ele não se mostra igualzinho como estava no momento do desencarne. Isso já não é um pouco doutrinário? Quer dizer, Jesus, ao desencarnar, também não vem igualzinho como estava. Ô Geraldo. Ou não? Eu não entendo nada de espírito puro, cara. Eu estou muito longe de entender a capacidade de Jesus. Não, verdade. Eu estou falando, não estou brincando, eu estou falando verdade. Nós temos que lembrar sempre que Jesus é um espírito puro, nós somos espíritos de expiação e prova. Eu não sei, cara, o que ele pode fazer. Não, verdade, eu não sei toda a capacidade do espírito puro. E eu tenho certeza, isso eu tenho certeza, que tudo que ele fez tem um porquê muito diferente do que às vezes até a gente consegue entender. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. O meu pai é mestre em xadrez. Para jogar xadrez, ser um mestre, você consegue ver num jogo de xadrez 35 movimentos à frente. Sim. Um grande mestre vê 50, 60 movimentos à frente. Um jogador comum só vê aquele que ele está jogando. Aquele é difícil ver o outro. Né? Difícil ver o outro. Então, Jesus é um super grande mestre, né? Então ele sabe dos movimentos lá na frente. Ele sabe da necessidade sua agora, da dele, da minha. E ele vai jogando no bom sentido. Ele vai usando daquela oportunidade para educar, né, aquelas almas. Né? Então, a gente não sabe o que estava por trás disso aí, como que ele ia aparecer. Até porque, pelo que eu sei doutrinariamente, um espírito de expiação e provas não tem como ver um espírito puro. Então, se ele fez uma aparição, ele apareceu do jeito que eles compreenderiam que era ele, porque se não fosse assim, eles não iriam vê-lo nunca. Mas você reconhece que muitos dos desencarnados, ao se manifestarem, eles veem um pouco diferente. Então, não necessariamente, Jorge. Não necessariamente, mas não, muitos vêm. Não necessariamente, porque a gente guarda muito da impressão da última encarnação. E né? O desencarne de Jesus tinha sido muito rápido, muito curto. Muito curto, né? A gente nem sabe como foi isso. Nós estamos falando do espírito puro, é muito longe da gente. Tudo vai ser especulação. Né? Seguindo adiante, a Terezinha coloca: Jesus se materializa ante os discípulos. Então ela está falando que ocorreu um fenômeno. Registrado, Mateus, Lucas, João. Terezinha, as portas da casa onde os apóstolos se encontravam estavam trancadas, porque eles tinham medo da perseguição dos judeus. E ainda estavam eles falando destas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Aí a Terezinha faz uma observação: como teria Jesus entrado se as portas estavam trancadas? Sendo fluídico, o corpo com o qual ressurgira não encontrava nenhum obstáculo nas paredes ou portas trancadas. Muito bem, aí ela volta agora à descrição. Surpresos e atemorizados, os discípulos acreditavam estar vendo um espírito que fosse apenas uma visão. E aí Jesus fala: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Indagou Jesus. e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que já o tinham visto ressuscitado. E aí Jesus fala: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E a Teresinha volta e mostrou-lhe as mãos, os pés e o lado lancetado, materialização completa. Mas eles, atônitos de alegria, não conseguiam acreditar. Aí Jesus diz: tendes aqui alguma coisa que comer? E a Teresinha continua: apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença dos discípulos. Entre parênteses, as substâncias podem ser transformadas e assimiladas de modo diferente que a nutrição comum, ou serem desmaterializadas. Fecho parênteses. E aí segue o diálogo. A seguir, Jesus explicou a eles e os fez entender que tudo fora para que se cumprissem as escrituras. Número 2. Pediu que por toda parte e a toda criatura pregassem o evangelho, sendo suas testemunhas de todo o ocorrido, assim como o Pai me enviou e eu também vos envio. Finaliza. Recomendou que permanecessem na cidade até serem revestidos de poder, ou seja, a assistência espiritual prometida na ceia pascual e queria ser concretizada no dia do Pentecostes. Você vê como o Espiritismo é bonito, né? E de novo, o Consolador Prometido iria esclarecer tudo o que ele tinha dito, né, o que tinha acontecido. Numa das sessões de materialização, pediram para um espírito materializado que ele aspirasse, através de uma pipeta, uma substância chamada barita. E o espírito aspirou e depois expirou, recolheram essa substância e constataram que ele tinha queimado carbono. Então eles constataram que aquele espírito tinha pulmão, como qualquer ser humano. E aquele pulmão, ele processou aquela barita, queimou carbono e devolveu. Então, um mecanismo semelhante ao nosso aqui. Exatamente. Né? Então provaram que ele tinha um pulmão que processou aquela barita e retornou com alguma coisa que tinha queimado o carbono. Quer dizer, foi a forma científica que eles tiveram de provar que existiam órgãos internos. Jesus está aí, comeu, né? E provou que realmente o corpo espiritual, ele tem os órgãos físicos como os órgãos que o corpo físico tem. Então isso que é legal da doutrina, e mostrando mais uma vez, né? Quer dizer, mais uma vez, das N vezes que mostra a vida de Jesus e tudo aquilo que ele fez. É isso, se esse texto realmente está lá no original, né? Se não foi inserido para mostrar que a ressurreição é de corpo físico, não é uma ressurreição de espírito, né? Então aí fica uma pergunta, né, Luiz, para a gente pensar, né? Será que realmente esse texto é original? Será que foi dessa forma que aconteceu? É, por que colocar essa história dele comer, dele ter fome? Uma coisa que parece ser tão irrelevante, né? Então, mas eu fico questionando da origem desse texto nas escrituras. É, mas aí quando você raciocina assim, talvez fique explicado por que os espíritos fizeram essas experiências, mostrando que o corpo espiritual também pode se alimentar. É interessante. Entendeu? Nossa, raciocínio. Exatamente. Pode, você ser, fechou pode, o assunto. Não, pode ser. Quer dizer, se fizeram isso com esse intuito de iludir... De iludir? Desiluda porque pode. Exatamente, porque pode. Então, o fenômeno de materialização, o espírito se materializa, e o que existe lá, existe aqui. Ou seja, o dia que eu desencarnar, vou ter braço, perna, tudo, sapato, tudo, calça, tudo vou respirar. Exatamente. E tem fome? Hein? Não. Não, porque ele se alimenta do amor, né? Agora, existem espíritos que têm fome. Tem, nós vimos lá no André Luiz, no nosso lar. Mas aí a gente entra no que o Alan falou, nós temos os nossos padrões. Por exemplo, sim, cada um nós estamos chegando perto do almoço, você está com fome, sim, já. Sim, aí, sim. Aí de repente eu tenho um infarte, agora se tem um infarte, morre. Você vai ter fome lá? Acho que no começo tem. Percepção, a fome é mental. E principalmente pelo nível de cada um. E outra coisa, o André Luiz vai descrevendo nos livros dele, não sei se vocês reparam, no meio, lá no livro No Mundo Maior, A Libertação, que ele fala assim: eu me recolhi, fiquei em silêncio numa penumbra por alguns minutos para depois sair para o trabalho. Então, na realidade, ele não dorme, ele entra num repouso. Então, o nosso sono aqui na Terra encarnado, se você não dormir, você morre. Você tem que dormir. Agora, lá não precisa dormir. Você não precisa comer, que são outros padrões. O sono é do corpo físico, né? O sono é do corpo físico. Então é interessante a gente observar tudo isso e fica para a reflexão de todos nós todas essas lições que a gente tenta trazer sobre a doutrina espírita e que você procure estudar o livro da Terezinha, ler o livro Céu e Inferno, Problema do Ser, do Destino e da Dor, para que a gente possa entender essa maravilhosa doutrina. São 11 horas e 58 minutos. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. A partir da próxima semana eu começo a fazer minhas palestras de segunda-feira. Foi liberado. Isso, foi liberado. Eu vou fazer no Sementes de Luz, depois vou em São Pedro matar a saudade daquela turma lá. Um grande abraço para todos. Desculpem aí, hoje eu estou afônico porque eu peguei uma gripe danada, mas está dando para levar. Um abraço a todos e muito obrigado a Deus pela oportunidade que nós tivemos. Alan? Um grande abraço a todos, uma ótima semana. Lembrando que não no próximo sábado, no último sábado do mês, que vai ser dia 26 de outubro, nós estamos com um seminário às 14 horas lá em São Pedro, sobre mediunidade. Muito bom. A União Espírita. União Espírita de São Pedro. Mediunidade sem mistérios. Mediunidade sem mistérios. E é uma oportunidade que eu vou fazer um modelo de seminário um pouco diferente. Eu vou falar uma hora, mais ou menos. Daí a gente tem um intervalo e depois nós vamos fazer perguntas e respostas. Nós vamos abrir para tirar dúvida. Vai ficar um... Alan, me passa os foios desse... Que eu tenho participação lá em São Pedro, num site deles. Vou passar. Aí eu já mando. Excelente. Então agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. André, obrigado. Alan, obrigado. Luiz, obrigado. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.